Alô, muito bom dia, Alçan 3520. Essa notificação via chegada a Mário desse Mateus 050. Ajuste altímetro 0093. Foi Mário para você até chegar a Mário. 0050 0093, alguma chance aí de importar? Foi exato, tá 3520. Pegar. Vamos ligar? Frisado, puxa daqui a bom de forma técnica. Ok, informarei. Sim, tá, obrigado. Vai atingir 5.000, passando a etapa. Confere, desce e mantenha 2500 pés. Ajuste o altímetro 1903, voo 7366 para final do procedimento. Vamos estabilizado. Sente, voo 7366 para o procedimento, repassará Portugal 024, if we take off runway 10, wind 09 or 0 degrees with 9 or knots. Clear to take off runway 10, Portugal 024. A firm wind 09 or 0 degrees with 10 knots. Serra Vitor 366, passando Serra Vitor 366, completo o novo procedimento, chama agora a torre, a frequência 1-1-8-9-5, 1-1-7-2. Fechadores, confirmado, 366, passa a torre, boa noite. Airborne at 03, hold departure 120.8, have a good flight. 120.8, obrigado, até a próxima. Dispatcher, boa noite, SQL 024 Airborne, passing 1,206. Portugal 024 with a contact on Departure, climbing to flight level 390 via Puka Departure. Climbing to 390, Puka Departure, any chance to proceed directly by any of that? Standing by, Puka Departure. Standing by, proceeding on Puka Departure. O 3520 pode voar o 366? Sim, autorizado. O 3520 voa o serviço 366, desce para 250010, ajuste em 1093, informe estabilizado. Informarei, obrigado. Portugal 024, fly heading, Z-Pi detection. Clear deck, Z-Pi detection, Portugal 024, obrigado. Bono 592, a certificação e a chegada Mário desse Mateus 050. Ajuste o teatro 9093. 0013. Bono 972, no solo 06, livre direita, chance solo 12, um decimal 9. Obrigado, Bono. Solo, boa noite, Bono 172, que sou pistão no zero. Bono 972, táxi via Alfa Kilo para o FAT 3, posição 5 Romeu. Alfa Kilo, FAT 3, 5 Romeu, gol. 5 Romeu. 5 Romeu, por certo. Paulo Salvador, é o Mike, Hotel Romeu, informando a aeronave parqueada na posição 1-2, está em volta do Pachono. Gente, Mike, Hotel Romeu, frequência livre, bom dia. 9044, sua notificação via chegada Mare desse Mateus 050, ajuste centímetro 9093. Número 3 na aproximação, mantém o perfil da chegada, Gol 9044. Portugal 024, call now receive setter 126.85 if enable. 125.45. 126.85 if enable 125.45. Max, XL 24. Sete sinal, chama agora a torre na frequência 118.95.3520. 28.95, até já. Oi, Salvador, o TAM 3520, boa noite. Pistão 3520, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus, como 2 nós, altímetro no 0 no 3. Pouso 3520. Zero, essa é a notificação. Via chegada Mário, desse Mateus 050, ajuste o metrô 0013. Após etapa do serviço 366 para falar do procedimento RNAV, esse mantém a 2500 pés e ajuste o altímetro 10013. Após etapa 366. 520, solo 15, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 3520. Solo 3520. 3520, chega de Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612. Voo 1592, completo sinal R, nave, China, agora estou. 1-1-8, décima 95. Passou, Arthur, boa noite. Voo 9044, visto para 2500, 10, após etapa, voo servido 366, informe em fiel procedimento R, nave, vista no zero. Vai repassar iniciando o procedimento, voo 9044. Segundo 00. Graus com no 0 nós, altímetro no 0 no 3. Autorizado, posto 5 a 0, voo 1592. 092, no salão 22, livre à direita, chão em salão 2, onde é a nave. Gol 9400, após ITAP, desça para 2500 pés, ajuste altímetro 9093. E voará o servidor 366 após ITAP para final do procedimento em nave, pista no zero, informe estabilizado. Na RNAV, o gol 9044. Gol 9044, completo final do procedimento da RNAV, chame agora a torre na frequência 118.95. Sente. Oi, Salvador, gol 9044. 044, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Seu pouso autorizado, gol 9044. Completado o procedimento, em nave, chama agora a torre na frequência 118.95. voo 1-9400. 2-8-95-2-9400, obrigado. No solo 28, livre direita, chance 1, 2, 1, decimal 9. Na direita, solo 2, 1, 9, 9044. Positivo. Salvador, boa noite, 9400 da Gol, passando 372. Gol 9400, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus com 1-1 nas, altímetro no zero no 3. Livre pouso na 1-0 com 1013, Gol 9400. Cadê o vídeo, colega? No solo 32, livre à direita, solo 121 decimal 9. Na direita 119, 9400. 400. Siga via Kilo para o Pátio 3, posição 6, Lima. Tram 3170, essa é a identificação via chegada Mário, desse Mateus 050, ajuste o altímetro 0012. Autorizado de TAP, após o TAP, voa a 2366 para final do procedimento RNAV. Salvador, gol 992. Prossiga. Tem informação grave sobre sua autorização Recife. Autorizado Recife, nível 370, via perdo Lua 17, saída PUC, transição Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, aciona 5455, chama controle 120, decima 8, corteja. Autorizado 370 para Recife, via perdo Lua 7. Decola a curva esquerda, puca, transição Aracaju, 54, tempo transpondo 208.2, o 1192, posição 1, Lima. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. Contrarei, o 1192. 31-70, após etapa de serve 366, desce, mantém 2500 pés, ajuste a última trono 0 no 3, informe estabilizado. Pode estabilizar, então, pode estar, 2500 pés, 3. Liga. Informe o horário do plano. Ok, não temos aqui, confirma a matrícula. E o número do voo? Vamos verificar aqui, porém seria bom entrar em contato com a companhia e avisar que não, a Torre de Salvador não tem o plano. Voo 9664 na escuta. Realmente não temos nada aqui no sistema, verifique com a companhia. 7, eu vou no 812, informação Bravo. Vou no 812, essa unificação, vi a chegada a Mário, desse manter 050, ajuste altímetro 1012. Chamado, suando, se autorizar, vou ITAP. Vou ITAP, vou no 812, após ITAP, serve vídeo 366 para final do segmento. Obrigado. Vai autorizando o 70 completo final, chama agora, estou em 1-1-1-1-9-5. 2-9-5, será que acabou? Bom dia, TAM 3170, estabilizado LS, passando Serra Vida, aliás, RNAV, passando Serra Vida 372. 3170, boa para o motorizado pistão na zero, vento de proa com 10 nós. Repouso, pistão na zero, TAM 3170. Para pushback, acionamento Gol 992. Gol 992, autorizado o Chimetag. Puxa, aciona Gol 992. Mateus 050, após ITAP, servido 366, mas escuto de forma quando estabilizado, na hora do procedimento. 050, após o 66, tem quase para estabilizar. Gol 9664, cópia. Autorizado, Salvador, Londrina, nível 400. Decola da 1-0, curva à direita, subida à Arbor, Elefa. Após Elefa, Upper Zulu 1-7, até Malba. Upper Mike 654, até Bravo, Romeu Uniforme. Upper Whisky 48, Lima, Oscar November, após o CT. Transponder 5473, controle 120, decimal 8. Correto, repasse pronto para o pushback acionamento. Paulo Salvador, muito boa noite. Bom dia, tá? 3170. 3170, bom dia, taxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa vai mantendo da Juliette, tá? 3170. Gol no 192, ao Fernando Serra Bravo. Serra Gol, 3 horas e 55 minutos de autonomia, no 36 agora. 1192, autorizado, taxi 671, taxi Índia, ponto de espera, torre 1183-95, taxi entra no 092, Montou. Autorizado, taxi via Pátio, via ponto de espera, 1189, ponto no 092, gol no 192, ligado ao mesmo. Vá à direita. Salvador, 3170 da TAM, Santa Juliana. Se não acertar, mantenha antes da Juliette, seu portão é o 110, ainda ocupado. Ok, então vai para mais um táxi antes da Juliette, tá? 3170. Espera, 110 só. Corrente para o 1992, autorizado LR, decolar, pistão 110. Também para o 108 mais. Vira, cola da 10, voo no 1910.